rebaixando pra solidão. Quero a luz desse ambiente bem acesa e um perfume de champanhe solto pelo ar. Vou cantar lá no meu doce bar. Sei lá, sei lá, sei lá. Por essa razão, meu coração precisa entrar em festa. Há muito tempo a solidão infesta. Sei lá, sei lá. De amor se mereço sofrer. Sei lá, se fiz por merecer. Hoje a alegria quer trocar de bem comigo. E sou capaz de apostar, se for preciso, que nesse papo de amor ninguém sai vencedor. Por que trazer pra mesa desamor? E a minha amargura, hoje ninguém me segura. Quem for falar de tristeza não vai sentar nesta mesa. Vem, me dá mais um trago. Deixa amanhã eu paro. Pendure a minha amargura, hoje ninguém me segura. Quem for falar de tristeza não vai sentar nesta mesa. Hoje não quero ver ninguém chorando, se rebaixando pra solidão. Quero a luz desse ambiente bem acesa e um perfume de champanhe solto pelo ar. Vou cantar lá meu doce bar. Sei lá, sei lá, sei lá. Meu coração precisa entrar em festa. Há muito tempo a solidão infesta. Sei lá, sei lá. De amor se mereço sofrer. Sei lá, se fiz por merecer. Hoje a alegria quer trocar. Se for preciso, que nesse papo de amor ninguém sai vencedor. Por que trazer pra mesa desabor? Bebida mais um trago, deixa amanhã eu paro. Pendure a minha amargura, hoje ninguém me segura. Vou falar de tristeza, não vai sentar nesta mesa.